guardou. Quando o escuto se abrindo, me despertando a memória, se terminar os fandangos, teu nome fica na história. Muitos fandangos animemos, esta pátria redomona. Não vem me dizer que é taura quem não gostar de cordiona. Desafinada, as alças já arrebentaram, não tem corda desbordada. Em buchichos de campanha, assistiu muito entreveiro, e hoje com fole furado, sobra o rosto do gaiteiro. Muitos fandango animemo, nesta pátria redomona. Não me diga que é gaúcho quem não gostar de cordiona. Muitos concursos de chula acompanhou num floreio, num baile de CTG, em barracas de rodeio. Muitos fandango animemo, nesta pátria redomona. Não vem me dizer que é taura quem não gostar de cordiona. Sei que o Rio Grande se orgulha, muitas noites sem dormir, tivemos em várias tertulhas, em festanças de casório. Muitas vezes você se abriu, e até mesmo em velório, de colegas que partiu. Muitos fandango animemo, nesta pátria redomona. Não vem me dizer que é taura quem não gostar de cordiona. Fandango animemo, nesta pátria redomona. Não me diga que é gaúcho quem não gostar de cordiona.